sacatando tchuca, sacatando tchuca, sacatando tchuca, tchuca. Explode o bagulho. Lá nas calças, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando tchuca, bonezinho pra trás, só caçando tchuca. Esse é o DJ Moisés. Tava encaixado, ele botada, botada, encaixado, ele botada, botada, encaixado, muito brava, ele botada, botada, fica no peixinho, depois dessa coisa brava. Explode o bagulho. Lá nas calças, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando tchuca, bonezinho pra trás, só caçando tchuca.